Quatro silhuetas em trajes laranjas flutuam dentro de uma cabine pressurizada de apenas 9 metros cúbicos. Como uma concha de alumínio mantém quatro humanos vivos no abismo translunar? A engenharia exata que transformou a cápsula Orion em um porto seguro contra o vácuo. Do lado de fora das janelas de sílica fundida, a temperatura do espaço profundo oscila em extremos absolutos, alternando entre o calor abrasador da luz solar e o frio da sombra. O silêncio do vácuo pressiona o casco externo de liga de alumínio-lítio com uma força invisível e constante. Lá dentro, o som ininterrupto de ventiladores, válvulas e bombas de fluido preenchem o ar reciclável da cabine. Cada respiração do comandante Reed Wiseman, do piloto Victor Glover e dos especialistas Christina Koch e Jeremy Hansen é calculada por computadores, filtrada por compostos químicos e devolvida ao ambiente. Não há margem para falhas mecânicas quando a nave cruza a escuridão muito além da órbita baixa da Terra. A Orion não é apenas um veículo de transporte balístico, é uma biosfera em miniatura, desenhada para substituir tudo o que o nosso planeta fornece de graça. Eles estão viajando em uma trajetória contínua, afastando-se de casa a dezenas de milhares de quilômetros por hora. O destino é uma fronteira no espaço profundo onde nenhuma missão tripulada esteve em mais de 53 anos. Alcançar essa fronteira de 53 anos exigiu a ignição de quatro motores principais sob o núcleo central do foguete SLS. Em 1º de abril de 2026, a chama rasgou o céu da Flórida, impulsionando a missão Artemis II para fora da gravidade terrestre. A tripulação não foi enviada para pousar na superfície, nem para executar a queima de inserção na órbita lunar. A Orion foi posicionada de forma precisa em uma trajetória de retorno livre, um sobrevoo contínuo em forma de oito, impulsionado exclusivamente pela mecânica orbital e pela gravidade da Lua. Isso ditou o prazo exato da missão: 10 dias ininterruptos no espaço profundo. 10 dias onde a cápsula seria o único escudo entre os quatro astronautas, os micrometeoros e a radiação cósmica solar. O módulo de serviço europeu, acoplado diretamente abaixo da cabine de tripulação, assumiu o trabalho pesado da sobrevivência. Ele carrega os quatro painéis solares que geram a energia vital, os tanques de oxigênio e nitrogênio pressurizados e os enormes radiadores externos. Esses radiadores são responsáveis por dissipar para o vazio todo o calor gerado pelos corpos humanos e pelos bancos de computadores de voo. Sem essa troca térmica constante e milimétrica, a cabine aqueceria a tripulação em questão de horas, transformando a nave em uma estufa metálica. O sistema de controle ambiental monitora cada flutuação microscópica de temperatura nas paredes internas e nos trajes espaciais. Essas paredes internas escondem uma rede complexa de tubulações de refrigeração líquida e sensores de pressão atmosférica. O sistema de suporte à vida da Orion precisa lidar com um inimigo silencioso e constante que surge da própria tripulação. No ambiente de microgravidade do espaço profundo, a física dos gases funciona de maneira diferente da Terra. O ar quente não sobe e o frio não desce. O dióxido de carbono exalado pelos astronautas a cada expiração não se dispersa naturalmente na cabine. Se os ventiladores principais parassem de funcionar por alguns minutos, bolhas invisíveis de gás tóxico se formariam ao redor dos rostos da tripulação. Eles sufocariam lentamente no próprio ar que respiram, sem sequer perceberem a alteração química. Para evitar esse cenário, a Orion mantém uma ventilação forçada contínua, desenhada por simulações rigorosas de fluidos. O ar vazio é sugado por dutos nas extremidades da cabine, empurrado por um sistema duplo de leitos de amina sólida. Enquanto um listo captura o dióxido de carbono do ar da cabine, o outro é exposto diretamente ao vácuo do espaço, ejetando o gás para fora da nave antes de voltar ao ciclo. A umidade gerada pelo suor e pela respiração contínua dos quatro humanos também é sugada, condensada, coletada e separada. Cada gota de água flutuante é um risco que não pode condensar nos painéis eletrônicos ou causar curtos-circuitos nos consoles de navegação. A cápsula trabalha freneticamente para manter o ambiente interno em um equilíbrio térmico e químico delicado, enquanto lá fora, o casco enfrenta a radiação fria do vazio cósmico. Mas a leitura dos sensores térmicos e dos monitores de oxigênio revela apenas uma parte do desafio diário. A máquina precisa sustentar a biologia humana e a biologia em confinamento é imprevisível. O que acontece quando o próprio ambiente interno ameaça a sobrevivência da tripulação no vazio? Os quatro astronautas dividem um volume habitável que é menor do que o interior de uma van de carga comercial. O ruído dos sistemas mecânicos de suporte à vida é incessante, um zumbido de alta frequência de ventiladores e compressores que nunca diminui durante os 10 dias de voo. A rotina a bordo é ditada pelos ciclos de purificação do ar, pelo monitoramento da pressão da cabine e pelas janelas de comunicação com o controle da missão em Houston. O módulo de serviço ajusta constantemente a inclinação dos painéis solares para garantir que a energia necessária para as bombas de ar nunca sofra interrupção. Não há um motor principal gigantesco destinado a frear a nave e entrar em órbita lunar. E não há combustível suficiente para abortar a missão encurtando o caminho de volta. A trajetória de retorno livre da Artemis II é um compromisso absoluto com a física orbital. Uma vez iniciada, os motores não podem reverter o curso. Eles precisam contornar a Lua para que a gravidade do satélite atue como um estilingue, jogando a cápsula de volta para a Terra. E o ponto de virada dessa trajetória inexorável os levou diretamente para a sombra do lado oculto lunar. Na sombra do lado oculto lunar, a luz azul da Terra desapareceu completamente da janela principal da escotilha. Em 6 de abril de 2026, a missão Artemis II atingiu o ápice geométrico do seu sobrevoo translunar. A cápsula Orion quebrou oficialmente o recorde mundial de distância da Terra, superando a marca histórica estabelecida pela tripulação da Apollo 13 em 1970. Os instrumentos de navegação registraram a distância exata de 400.171 quilômetros do nosso planeta. Durante 45 minutos tensos, o bloqueio de rádio foi absoluto. A massa rochosa da Lua cortou qualquer possibilidade de comunicação com o controle da missão. Nesse silêncio de telemetria, a cápsula operou de forma totalmente autônoma. O sistema de suporte à vida manteve os níveis de oxigênio perfeitamente estáveis. Os radiadores continuaram a dissipar o calor da cabine para o escuro, e as válvulas de amina seguiam ejetando dióxido de carbono no vazio. A tripulação observou a superfície lunar passar em silêncio a cerca de 6.550 quilômetros de distância abaixo deles. Uma paisagem cinzenta, cravejada de crateras antigas e mortas, que contrastava de forma absoluta com o pulso mecânico e vivo do interior da Orion. Quando o sinal de rádio finalmente retornou nas antenas da rede de espaço profundo, a telemetria confirmou que a nave e seus ocupantes haviam suportado o extremo da curva translunar. A gravidade terrestre já os puxava de volta, acelerando a cápsula em direção ao atrito intenso da nossa atmosfera. O atrito intenso da reentrada testou o escudo térmico da Orion, com temperaturas que ultrapassaram os 2.700 graus Celsius. A cápsula protegeu a tripulação não apenas com paredes espessas de material ablativo, mas com um ecossistema mecânico interno que respirou junto com eles durante 10 dias. A resposta ao abismo translunar foi um ciclo fechado de purificação de ar, regulação térmica rigorosa e redundância de energia. A engenharia da Orion provou que é possível isolar e sustentar a respiração humana em um sobrevoo muito além da órbita baixa da Terra. Em 10 de abril de 2026, a cápsula balançou nas águas do Oceano Pacífico, aguardando a equipe de recuperação da Marinha dos Estados Unidos. Os dados coletados por seus sensores de suporte à vida agora definem os parâmetros exatos para as missões de pouso lunar que virão na próxima fase. Uma concha metálica chamuscada esfriando na água salgada, guardando os registros do que é necessário para sobreviver na escuridão entre os mundos.